de um Deus que é forte e te ama pedir e dar-se usar. A luta tem sido grande contra este que quer te matar, mas com Cristo vem. Certo, aumentarão, te confundirão, mas precisas ser forte até a morte, pois assim a coroa da vida receberás, mesmo vivendo neste mundo turbulento. Sabes que não és daqui, mas o Senhor um plano tem pra sua vida, meu irmão, e alegria reinará em teu coração. Só Jesus pode te dar teu coração chorar. Ele prometeu contigo estar. Só confia, ele ao seu lado está.